É um prazer estar no Porto e ver uma plateia já cheia, primeira vez, não há qualquer referência. Nós não temos muito conhecimento aqui em Lisboa, quase que era um grupo de amigos, aliás foi até subejamente blogado isso mesmo, que era um grupo de amigos, porque nós fomos com a nossa rede, o que é normal, mas no Porto é interessante ver que não foi assim. Obviamente há aqui amigos, há pessoas que se conhecem, mas até pessoas de Espanha vieram, pessoas de Braga vieram, e portanto vamos dar início a esta noite, a este primeiro evento, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Como é que vamos fazer isto? Isto são apresentações de 5 minutos, com um formato castrador, mas interessante, que são os tais 20 slides, 15 segundos. E eu vou começar por explicar o que é o Ignite Portugal, precisamente fazendo também uma tentativa de fazer uma apresentação em 5 minutos. Ok? E então vou começar, se calhar, por onde comecei já, dando as boas-vindas ao Ignite Portugal. Ignite Portugal, que também que é um evento, como vocês sabem, muito informal, e portanto queríamos que nesta sala também houvesse essa informalidade. É um grupo, é uma comunidade, mais do que um evento. Só para vos explicar um pouco melhor do que como é que surgiu o Ignite Portugal. Surgiu de uma empresa que é a nossa empresa, que é a iMatch, não é publicitário, mas é interessante porque ela nos permite, nós dedicamos algum tempo para organizar isto. E o que nós fazemos como na vida é ajudar as empresas a saltar mais alto, a trabalhar a inovação, e por isso é que nós dizemos que fazemos a ignição. E daí, quando encontramos um evento internacional chamado Ignite, foi interessante e dissemos assim, ok, vamos trazer isto para Portugal, porque é precisamente isto, levar a nossa missão. Aqui não nos pagam nada, é um bilhete simbólico para pagar todos os custos que nós temos inerentes a isto, mas é um bocado voluntariado para fazer esta mensagem interessante e inspirar mais gente. Tudo começou com pouco dinheiro, portanto não temos dinheiro, e por isso queríamos começar por agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiantes, e uma salva de palmas para eles. Muitos já são conhecidos, temos o The Hub, temos várias organizações também do Porto locais, a Associação de Antigos Alunos da Escola de Gestão do Porto, etc., e deram-nos um grande apoio. Vou explicar um pouco como é que surgiu o Ignite no mundo. Isto surgiu em 2006, na sequência dos TED Talks, que muitos de vocês conhecem, dos Pecha Cuxa, que também muitos de vocês conhecem, e começou por dois geeks que trabalhavam numa empresa de tecnologia e que disseram assim, vamos formar uns eventos em que as pessoas partilham experiências, partilham conhecimentos. E de repente começaram a ser convidados para fazer a mesma coisa noutras cidades, e eles disseram, façam à vontade, está aqui o pacote, está aqui a marca, usem-na. Foi o que nós fizemos em Portugal, e portanto quando chegámos a Portugal nós dissemos, olha, gostávamos de fazer isto em Portugal, e eles disseram, sim senhora, está aqui o logotipo, comecem a usar. Foi isso que nós fizemos. E o que é que consiste o Ignite? Ignite consiste numa comunidade, mais do que numa conferência. Isto é tudo menos uma conferência. Gostávamos que não ficassem, ou com uma formação também, como já nos disseram. E tem um formato especial, que são 20 slides, 15 segundos automaticamente, que me vão passando atrás de mim, eu vejo só-os a passar, e ao stress de irmos atrás deles, mas que resultam em 5 minutos, que evitam, de alguma maneira, aquelas apresentações entediosas que nós nas nossas empresas ouvimos e que evitam também, digamos assim, perder tempo, porque tempo é dinheiro hoje em dia, e tantas pessoas que estão aqui fizeram um esforço enorme para chegar a horas, por exemplo, mas começámos muito cedo. E isto é precisamente o que é o Ignite. Obviamente que fazemos estas apresentações não só por fazer apresentações, mas porque há aqui um objetivo. E o objetivo é precisamente a inspiração. Levar a inspiração a mais gente, através de histórias que se vêm aqui contar, através de teorias que se vêm aqui explicar, é muito interessante e ajuda-nos a todos a ser melhores nas nossas vidas e nas nossas carreiras profissionais. De que é que as pessoas podem vir aqui falar? O que nós gostamos é que venham aqui falar de paixão. Daquilo que os apaixona. E se o tema é facas Shogun, então expliquem-nos aqui o que é que as facas Shogun têm de especial, mas façam-no com paixão, porque isso é que interessa. Obviamente também, muito importante, é vir aqui contar uma história. Ou seja, não vir aqui vender, não é o objetivo. Obviamente que às vezes foge um pouco o pé para aqui ou para ali, mas o objetivo aqui é contar uma história para passar uma mensagem. E finalmente, obviamente que também o que nós queremos com esta comunidade é que isto cresça. É que isto sejam os primeiros passos apenas. Em Lisboa tivemos 130 pessoas, 120. Hoje eu diria que temos aqui aproximadamente quase 100 pessoas, o que é também muito interessante. Esta sala leva quase isso, diria eu. E estes são os primeiros passos para, de facto, criarmos aqui mais do que um evento, uma conferência, é um movimento que vai ajudar-nos e ajudar o nosso país a ser melhor. O que é que vamos ter aqui hoje? Vamos ter temas muito variados. Isso é outra das partes interessantes. São apenas 5 minutos. Se não gostamos de uma apresentação, é só esperar um bocadinho que ele já se vai embora. Isso é válido, é interessante. Se forem uma conferência, até pagaram 1000 euros, tem que esperar que o senhor se cale, e o senhor se calhar vai demorar uma hora e tal, e ainda vai fazer uma assinatura dos livros, e portanto é muito mais entedioso. Esta é a vantagem. Vamos ter aqui temas como, vamos falar de contabilidade, porque não? Vamos falar da coragem para comer o mundo, para ir Portugal e ir mais além. Vamos falar do Porto, obviamente, o Porto, essa grande cidade. Vamos falar de uma série de temas que o que se quer é que sejam ricos, diversos, e no final de cada apresentação, este é o slide da tirania que diz: acabou o teu tempo. E acabou o tempo, acabou o meu tempo. E se vos parece bem, vou passar a palavra ao primeiro orador da noite. Responsabilidades acrescidas, obviamente, mas antes disso eu gostava de fazer uma estatística, que é quantas pessoas que estão aqui na sala estiveram no primeiro Ignite. Ponham o braço no ar. E já temos algum número interessante. Portanto, já há aqui seguidores, alguns vêm de Braga, que eu sei, outros são aqui do Porto e foram a Lisboa. Isto é um movimento que queremos. E mais cedo ou mais tarde, devemos chegar a Coimbra, devemos chegar ao Algarve, e se calhar muitos de nós vamos cruzar nesta jornada, neste caminho. Isso é que terá transformar isto interessante. Mais um pouco mais fina a estatística. Quantos desta sala é que já apresentaram no primeiro Ignite Portugal? Mas temos aqui um repetente, e escusado será dizer que quem vem apresentar não é convite nosso, não é convite nosso, é candidatura. As pessoas candidatam-se e qualquer um de vocês pode vir. Portanto, é um convite formal que está feito agora, que é, por favor, na próxima, candidatem-se, venham contar a vossa história, venham falar alguma coisa para o mundo e para Portugal ouvir.